lado só. Vai sentindo o peso e vê se pode fazer frente. Negro é linha de frente, elo forte de corrente. É com a gente mesmo, sabe que ninguém pipoca. Mas um capítulo de história quer escrito agora. Vamos embora e se prepara, pois a cena é quente. A bala já tá no pente, esperando só a gente atirar. Contra toda impunidade, covarde dos primos que se age quando fazem alarde da maldade. É praticada na surdina pelo mundo afora, ficando só nas trevas, mas logo vem a aurora. E com ela brilhando vem o sol da justiça, fazendo a limpa risca, eliminando os tiriça. Isso da briga eu sei, mas não posso recuar, pois se agora me calar, estou junto a pecar. Melhor falar a verdade, buscar retidão. Se sujar, lavar a mão, se errar, pedir perdão. Isso não é fácil não, isso todo mundo sabe. Mas o que não dá, nego, é andar tipo Acabe. Arrepender-vos já, diria João e só. E sem essa de ter dó, dizendo a verdade só. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só. Veracidade nos atos, veracidade nas letras. Veracidade nos fatos e na pontada caneta. Chega de treta, respeita quem cê diz que é fã. Ontem ovelha, hoje isso que será amanhã. Tão luxuosos os tempos, até parece um divã. É só sujeira nas tendas que ontem era de Acã. Falam o que você quer, não o que você precisa. Pagou sua cota, já era, tem a graça recebida. Jurando dizer a verdade, somente a verdade e nada mais. Sempre pronto pra guerra contra principados e satanás. Um compromisso com a palavra, sem medo de repressão. Desde quando dizer a verdade é julgar o seu irmão. Que traiam máscaras e as farsas sejam gritadas de cima. Telhados de vidro serão quebrados pelo martelo da rima. Luz não combina com escuridão, não. Outra perspectiva quando os olhos são bons. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só. Por isso, dedicamos tempo para conhecer e se envolver. Por isso, pregamos a tempo e fora de tempo pra você saber que toda palavra do homem há de passar, mas a verdade de Deus eterna será, nunca mudará. A verdade por nós sempre será dita, queimando a mentira das línguas malditas. Só é um de Tandera que se cresce e mente, ganha aplauso, se alia a serpente, fica contente. Deixa como está, e o choro logo virá. Se fala que alcança espírito e alma, o alcançará. Nem um pingo do i vai passar, o dia vai chegar. Eu sei que a verdade prevalecerá. Por isso não podemos vacilar, por isso não podemos fraquejar. A verdade é absoluta, não relativa. O que precisamos é ser igreja primitiva. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sempre pela verdade, custe o que custar. Isso é desde o começo e nunca há de mudar. Pela verdade só, pela verdade só.